Mm. Salvador, boa noite. O 3170 da TAM, passando a serra embaixo travada, evitando. 3170, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. O vento 110 graus, 5 nós. Ele pousa pistão no zero, 3170. Zero, solo 02, direito no 211. Salvador Tower, good evening. 3891, we established a final landing gear down and locked. 3891, good evening. Clear to land runway 10. Wind 140 degrees, 5 knots. Okay, we are clear to land the runway 10, 3891. Century 891 on the ground, that's 13. Clear taxi, Foxtrot Alpha, Juliet, gate 02. Okay, Foxtrot Alpha, gate 02, that's 3891. Alpha Juliet, gate 02. Oh, sorry, Alpha Juliet. Salvador, bom dia, o voo Golf Tango Hotel, no site principal, posição número 1. Voo Golf Tango Hotel, bom dia, prossiga. Tango Hotel solicita autorização de reboque da ponte 1 para a ponte número 8 do parque principal. Autorizado, autorizado, chama término na ponte 8. Chamará. Corretan 3520. 3520, reporta trem de pouso baixado e travado, NH 1011. 01, repartarei. Salvador, o Golfo Tango Hotel retornando. Prossiga. A empresa mantém a posição até definir se vai ser necessário relocar ou não. Só que a gente está mantendo a posição do Golfo Tango Hotel na posição 1. Sim, a gente mantendo a posição, caso necessite, chame novamente o Golfo Tango Hotel. Chama lá. Achou e travou, 3520. 3520, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 3 nós. Feliz pouso, 3520 na pista 10. TAM 3520, Solos 29, libere a direita, Fox, Alfa, Juliette, posição 1-1. Fox, Alfa, Juliette, posição 1-1, TAM 3520. Salvador, eu sou o 9401, tenho que informação Charlie, pronto para cota para o Rio Galeão. Está 9401 no Galeão autorizado, via Irume, até November 857, Moço, nível 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irume. 1208, controle, 5430, transponder. Leão, nível 360, rota de acordo com o plano, Irume, rampa de November 857 até Monsu. Decola nível 360, decola da 1-0, da El, Leda, Irume. Controle 208, aciona 5430, aciona 401. Correto, só confirmando após decolagem curva direita, 9401 na posição 1-4, chame pronto, pushback acionamento. Cliente confere, 401.